Luzia nasceu no tempo, mãe do vento lhe deu asa. Revolta do mundo aonde chega está em casa. Do amor não quer esmola, da paixão não quer enredo. Morre mudo na gaiola um passarinho de arvoredo. Nem ver, oh, de casa, vem ver. Nem ver, oh, de casa, vem ver. Luzie samba por cima da onda no lindeiro. Xerê, xerê, xerê, xerê, xerê. O seu colar é de conca, seu anel de pedrinha. A blusa é de areia branca e a saia é de água marinha. Seu colar é de conca, seu anel de pedrinha. A blusa é de areia branca e a saia é de água marinha. Luzia iluminou, areia de lá derramou, coroa de mar dominou. Luzia iluminou, areia de lá derramou, coroa de mar.